Pra vagabundo nenhum botar defeito. Sou de responsa, aqui fortifica. Assim a força se multiplica. Unidos, sou muito fã. Negredo em ação, frontalmente na ripa. Se liga na fita, luto por igualdade. Quem planta o mal, colhe maldade. Vivendo, aprendendo, nesse mundão. Ouve mais, fala menos. Doidão, pra não se estrepar e o chicote estralar. A conduta vale ouro, é melhor valorizar. Brasil, verde e amarelo, azul e branco. Vou junto, sou justo, mas não sou santo. Me adianto do jeito que dá. Essa vida é um jogo, tem que saber jogar. Novo milênio, ano de eleição. População nas urnas, em ação. Vai lá, é só acionar. 2x, uma foto aparecerá. Será que é um gênio? Ô ingênuo, vamos aguardar, vendo o que vai dar. A luta continua e eu não posso parar. Tecnologia, evolução, computador, DVD, televisão. Homem é o mar, homem é a lua, a terra gira, mas a vida continua. O rap em ação, veneno 100%. Fica ligeiro, chegando pra rebento. Comigo é assim, mano, é a cara. Saber chegar no meio da rapaziada. É necessário ter atitude, né? A nossa voz ativa nunca será calada. Peço a Deus que ilumine e me dê coragem. Pra vagabundo nenhum botar defeito. Aqui estou, aqui me manifesto, protesto contra o maldito sistema que só traz problema, droga, complicação. Te empurrando pro poço, sem compaixão. Sai pra lá com essa química. Preservo minha vida pra não me matar. Seja capaz, rapaz, seja forte. Viva a vida, não procure a morte. Periferia, calamidade, lixo, violência. Falta de ensinamento básico e assistência. Favela não tem, lazer também. Nos becos, insegurança, pânico, medo. Sangue no chão, corpos estendidos. Troca de tiro entre polícia e bandido. Cotidiano, realidade frente a frente. Sorri prefeito, sorri presidente. Não faz nada por nós, nem pelo povo. Robozinho da elite viaja de novo. Brasil, mulheres belas, amor na tela. Novela, final feliz, terra dourada. Idolatrada, pátria amada. Pessoas infelizes, vida dura, dura. Realidade, irmão, nua e crua. O rap em ação, veneno 100%. Fica ligeiro, chegando pra rebento. Comigo é assim, mano, é a cara. Saber chegar no meio da rapaziada. É necessário ter atitude, né? A nossa voz ativa nunca será calada. Peço a Deus que ilumine e me dê coragem. Pra vagabundo nenhum botar defeito. Se o mundo tá louco, o povo tá pior. Se depender de político, vai ficar só o pó. São Paulo, Brasil, século 21. Andar cismado na zona sul é comum. Se o pesadelo é real, aí tu passa mal. Pra sobreviver nesse mundo animal, a paz tem que vencer a guerra. Pra trazer calmaria pra terra, nova era. Globalização, crise econômica, alta invenção, poluição, a camada de ozônio, agressão à natureza, venderam nossa riqueza a preço de banana. Cadê a grana? Tá cor bacana. Gastando lá no Havaí, com iate, suíte e jet ski. É assim, noite vai, mais um dia amanhece. Acordei, rezei, fiz uma prece. Pedi força ao meu Senhor, Senhor. Me dê paz, saúde, Criador. Criador.